CD promocional da Chica Bela, moda feminina. Vamos lá, DJ, é hora do show. Faz o caqueado e fumo baseado. Faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. And treat you right. Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? A Loja Chica fica localizada em três endereços. SN24, na Rua do Bombeiro, na Cidade Nova 6. Rua Zacarias de Assunção, número 62. E Primeira Rua Rural, número 7. Feira do Distrito Industrial. Uhul! Batendo doce. Alô, Mel! Só tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros tão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coque e o dourado na voz. Pega Xandão, de pressão, cuido no comando, sem depressão. O whisky pro e levantei siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Olha a Cleo, mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no doce. Eu já falei. Bota no doce. É DJ Melly. DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Bota no doce. Chica Bela, a melhor loja de moda feminina de Ananindeua. Joga a mão. Pânico de barca arena e foco negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família pânico de barca arena e foco negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Hoje eu quero Xandão, quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila. Hoje a festa é o bom. Hoje eu quero Xandão, quero whisky do bom. Hoje eu quero cerveja, hoje eu quero tequila. Hoje a festa deu bom. Então segura, vai! Pressão. Joga a mão. Pressão. Joga a mão. Vai! É DJ Melly! DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Rua Zacarias de Assunção, número 62. Alô, Melly! Sentiu, tô com a amiga e foi lá pra casa. Na geladeira, pega a catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Chica Bela. Já pode ficar pelada, não demora. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai em Brasil. É DJ Melly, um é simples DJ mulher. Vamos parar. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Pra geladeira, pega catumbaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó piada. Para, já pode ficar pelada, não repara. A casa tá bagunçada. Fica travada no meu som, ela te trava. Ainda mais que você. de cara, ainda mais que você é uma danada. Chica Bela, moda feminina, a qualidade com o menor preço. Venha e confira. A loja Chica fica localizada em 3 endereços. Primeira Rua Rural, número 7, Feira do Distrito Industrial. Olha o Paulinho da Dilha. SN24, na Rua do Bombeiro, na Cidade Nova 6. Rua Zacarias de Assunção, número 62. Das Produções. Produções e mixagens. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Chica Bela, a melhor loja de moda feminina de Ananindeua. SN24, na Rua do Bombeiro, na Cidade Nova 6. Promocional da Chica Bela, moda feminina. Vamos lá, DJ. É hora do show. É pronto envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe com o bumbum, tam, tam. Vem, mexe com o bumbum, tam, tam. Vai, mexe com o bumbum, tam, tam. Vem, mexe com o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Com o bumbum. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe com o bumbum, tam, tam. Vem, mexe com o bumbum. Bora por quê, Che? Solta o som, hein, bro? Aquele pontinho lá. Isso. E o bicho também.

onda. Pego você sentando no som, me deu onda. Que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama, é. O pai te ama. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Eu preciso te ter. Fechamento é você, modão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Minha sua presença. Alô, me deu onda. O seu sorriso te dá onda. Oi, foguei, gato. Eu fiquei desse jeitinho. A festinha é assim, um canto de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O que é isso? Olá pra cá, neném. Esse é seu momento, sei que você faz também. A onda do beat vai se acabar, se acabar. Vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar. Oi, foguei, galera. O que é isso? Velocidade sim. O coração batendo no movimento. Oi, que fez? Eu te matar o rebolado dessa mina. A melhor que tá tendo, se dá pra jogar pra cima. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar. Chica Bela, a melhor loja de moda feminina de Ananindeua. A festinha é assim, um canto de bobeira. O clima tá gostoso, só tem mulher solteira. O que é isso? Olá pra cá, neném. Esse é seu momento, sei que você faz também. A onda do beat vai se acabar, se acabar. Vai se acabar, se acabar, vai se acabar, se acabar. Oi, foguei, galera. O que é isso? Velocidade sim, o coração batendo. A melhor loja de moda feminina de Ananindeua. A loja Chica fica localizada em 3 endereços. Fazes parte de mim, tu completas o meu ser. Não consigo crer que tudo acabou. Acabou, porque tem que ser assim. Sem final feliz, não consigo crer que a história terminou. Porque sem você. A história terminou. Cabela, moda feminina, a qualidade com o menor preço. Venha e confira. A casa namoradeira, namoro malandro louco. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na toca do ver o peso no meio do pitio. No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio.

frente. Ela só quer só pensar em beijar. Ela só quer só pensar em beijar. E ela quer paiar. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela não resiste um som grave de paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão. Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Jonas Lima! Ela não resiste um som grave de paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão. Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Vai! Beba mais, beba de vaca, menina. Beba mais, beba de vaca, menina. Beba mais, beba de vaca, menina. Beba. Olha que beba mais, beba Loredal, devagar. Beba mais, beba Loredal, devagar. Beba mais, beba mais, beba mais. Alô, meu rei! Alô, Caíca! Darlan! Isso aqui o Darlan gosta. Sucesso, nosso amigo Mano Walter. Vaqueiro diferente, Mano Walter. Ela só quer só pensar em beijar. Ela só quer só pensar em beijar. Ela quer parrear. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela só quer só pensar em beijar. Ela só quer só pensar em beijar. Ela quer parrear. Ela é independente, do jeito que o barraco e o cheiro gosta. Como é que é? Ela não resiste ao som grave. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão. Perde o juízo, mas copo tá na mão. Ela não resiste um som grave de um paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão. Ela perde o juízo, meu amigo Elson. Garota VIP Cuiabá, tô chegando, hein. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais. Olha que beba mais, beba devagar, menina, beba. Oh, beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais. Rapinha da bateria. Bora, personal! Odete! Vixe, Maria! Cadê o R10? Bora, R10! Chica Bela, a melhor loja de moda feminina de Ananindeua. Vem mexer, vem. Vem mexer com o seu avião. Olha a pegada do Chiquinho, olha. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Pegada massa, a nova sensação. Demorou essa galera que curte o avião. E vem com nós, se tá achando bom. Abre o porta-malho e pode aumentar o som. É, pegada massa, a nova sensação. Demorou essa galera que curte o avião. E vem com nós, se tá achando bom. Abre o porta-malho e pode aumentar o som. Chama a galera aí pro meio do salão. Eu quero ver todos vocês testando a coordenação. Chama a galera aí pro meio do salão. Quero ver todos vocês testando a coordenação. Vai! Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Não mexe, mexe, mexe, mexe, tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado. Vai, avião! Vai! Black CDs. Alô, Black, eu tô Black! A nova sensação, demorou essa galera que curte o avião. E vem com nós, se tá achando bom. Abre o porta-malho e pode aumentar o som. Pega da massa, a nova sensação. Demorou essa galera que curte o avião. E vem com nós, se tá achando bom. Longo CDs, olha o swing como é que ficou, ó. Chama a galera pro meio do salão. Eu quero ver todos vocês testando a coordenação. Chama a galera pro meio do salão. Eu quero ver todos vocês. Para tipo som. Não mexe, mexe, mexe, mexe, tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Não mexe, mexe, vai, e tá gostoso. Pra frente, pra trás, não quebra, mais comigo. Não mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, tá gostoso. Pra frente, pra trás, pra trás, pra trás. Não mexe, mexe, vai, e tá gostoso. Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro, vai. Elite CBS. Forra do Mel, que número 3. Vai! É avião. Thank you. Loja Chica fica localizada em três endereços. SN24, na Rua do Bombeiro, na Cidade Nova 6. Rua Zacarias de Assunção, número 62. E Primeira Rua Rural, número 7. Feira do Distrito Industrial. Na geral, hoje, ela joga o bumbum pro alto. Não dá pra resistir. Eu vou de combo de Jack Siroc. Olha as meninas dançando em cima do som. Eu vou de combo de Jack Siroc. Olha as meninas dançando em cima do som. Jorge Luiz, eu vou mandar o grave pra TV. Eu vou de combo de Jack Siroc, Xandão. As meninas dançando em cima do som. Eu vou de combo de Jack Siroc, Xandão. Olha as meninas dançando em cima do som. Olha o bode do paredão, o grave vai bater. E quero ver bombo mexer. Eu vou mandar o grave bater. E quero ver bombo mexer. Digícia! Suamusica.com.br / Wesley Safadão. CD promocional da Chica Bela, moda feminina. Vamos lá, DJ. É hora do show. O nome dele é Baia Céu. Se bora piripiri, que me vem. Pesado, separado, hein? Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando, te bora meu Piauí. Ótica Diniz é lugar de gente feliz. Tá vendo aí, cansei de te avisar. Quem é aviãozeiro, levanta a mão e bate. Vai, vai, vai. Coisa linda. Já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, seu bebê sujou. Mas você ainda sobrevive minha mente. Por isso comprei pano de chão e o detergente. Pra detetizar você pra sempre. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tô limpando você. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tô limpando você. Da minha vida. Em nome de NBA Produções. Tá vindo aí, cansei de te avisar. O mundo gira, vamos pra batalha que o mundo dá. Ô povo lindo! Já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou. Você ainda sobrevive minha mente. Por isso comprei pano de chão e o detergente. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, tô limpando pra frente. Tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Ótica de bicho. Lugar de gente feliz. É isso aí, só da ideia. Chancinho. Vai, negócio, se joga, vai. Bela, a melhor loja de moda feminina de Ananindeua. Aqui estou, no mesmo lugar e sempre, tomando todas, tentando não lembrar da gente, mas não sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo. E as lembranças da gente fazendo amor. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora o táxi te buscar pra reconciliar. Pra gente apaziguar naquele mesmo bar. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora o táxi te buscar pra reconciliar. Pra gente apaziguar aquele mesmo bar. Alô, meu amigo, só sabe, Nova Digital, seguindo o avião por todo o Brasil. Naquele mesmo bar para tomar uma. Vai, avião, Alves Augusto, Gema Goela também tá na área. Para a sombreira, Nova Baixinho, Lucas Braga, tá contigo, meu amigo. Aqui estou, no mesmo lugar de sempre. Tentando não lembrar da gente, mas não sai da minha mente o teu cheiro, o teu sorriso e o teu beijo. E as lembranças da gente fazendo amor. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora o táxi te buscar pra reconciliar. Pra gente apaziguar, eu vou pedir pro garçom aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora o táxi te buscar. Naquele mesmo bar. Ô, meu amigo Tony do carro multimarcas. Quer carro é com ele. Por isso que é Tony do carro. Entendeu? Aqui estou, no mesmo lugar de sempre. Chica Bela, moda feminina, a qualidade com o menor preço. Venha e confira. Banda 007. Chica Bela, a melhor loja de moda feminina de Ananindeua. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar, flores não vão perdoar.